Primeiro passo fora sinto algo diferente. Perante a rua o sentimento que me impede de ir à frente. Barulho, muita gente, o mal não é mais transparente. A cada rosto uma história, tristeza se faz presente. O estresse faz canção tangente do meu espaço. A poeira que não abaixa me joga ao fracasso. Aí eu vivo a emoção acima ao nível do mar. Junto com a emoção que me expõe ao cantar. Forte pulsação que me obriga a gritar. Já conheci o real, na ilusão quero ficar. Aqui não vejo sentimento da boa vizinhança, mas eu sigo com coragem ao olhar de uma criança. Esperança de quê? Por favor me diz. Eu abro a janela e sinto medo de não ser feliz. Me desagrado e observo a minha vida mediana. Abro a porta e sinto vontade de voltar à cama. Abra a janela na manhã e já enxerga o céu cinzento à margem da Sin City. Do consumo de cimento e asas na imaginação, pois perdi a magia com a falta de essência pela tecnologia. Esqueci os princípios e me restam só as dores. Sentimentos que variam com a bolsa de valores. O sorriso espontâneo hoje tem mais do que cor, com alguns mangos nas mãos. Já possuo o seu amor e de tarde na Paulista o sol brilha radiante. Tantos prédios em vista que a paisagem é maçante. A multidão como formiga caminha sem destino aos delírios no cinema. Nas piras de Tarantino, fecho os olhos e mergulho no meu reino de baixo com a coroa no poder. A sociedade quieto faixa, a noite em busca dos meus sonhos. Expresso sobre o beat onde declaro meu amor. A Sampa Illusion City. Acordo cedo e não encontro bom motivo pra sorrir ao ver que a luz que me ilumina hoje não vai sair. Que se esconde entre prédios que abriga o sofrimento. Com desenho estampado não esconde o céu cinzento. Eu só encontro indivíduos e coletivos divididos que se contam entretidos com seus sonhos perdidos. A igualdade que é imposta é só vista na proposta. Idade multicultural, desigualdade à mostra. Quem não conhece assusta ao transitar na augusta. Ao consumir a luxúria que só a prima desfruta. Estranho é ser conhecido pra quem é desconhecido. Se age na defensiva se torna mais convencido. Às vezes é divertido, mas ser feliz é fachada. Por um infeliz que se esconde após cumprir a jornada. E que nem sempre se entende nessa cidade de ilusões. É meu abrigo seguro para soltar minhas emoções. Numa folha qualquer e que se deitam as memórias, repousam à espera da alvorada numa história. Linha tênue que separa o fracasso da glória. A insólita viagem onde a derrota é uma vitória. Na espessa fumaça densa onde as visões se perdem. O sabor do concreto é amargo aos que se ferem. E é tudo mecânico sim, tudo automático. Um sorriso enlatado em conserva, muito mais prático. Às vezes te odeio, em tantas outras eu amo. O chorinho das aves é a trilha do paulistano. Somos surdos pra isso, tipo peças de uma engrenagem. Da maior e melhor, mas não vejo uma vantagem. Crucifiquem aquele que não se encaixa no esquema. Os pregos furam a carne, pois a dor rege o tema. Ditando as regras e transpondo os limites. A quem vive ou vegeta nessa ilusão city.